Esse abalo é foda. PWT, mais uma vai. PWT, funk, solta quente, né? Cachorro safado, com medo de tcheca. Peça na cintura e com o cabelo na régua. Viajou no chefe e quer ser minha Cinderela. Hoje não escapa nenhum as amigas dela. Vivo sonho louco comendo várias xerecas. Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela. Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela. Pau nelas. Vai, já vai te levar por cima. Pau nelas. Vai, já vai te levar por cima. Cachorro safado, com medo de tcheca. Peça na cintura e com o cabelo na régua. Viajou no chefe e quer ser minha Cinderela. Hoje não escapa nenhum as amigas dela. Vivo sonho louco comendo várias xerecas. Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela. Tô com sonho de comer todas as cachorras da favela. Pau nelas. Vai, já vai te levar por cima. Pau nelas. Vai, já vai te levar por cima. Pau nelas.